35, bon, oui, boa tarde. Sinal 35, muito obrigado, boa tarde. Chané 6327. Chané 6327, chame Recife 1251. 251, 6327. Apresado, voo 1807. Combate com a torre, 262 é confuso, voo 1807. 262, grato. Salvador, voo 1807. Salvador, muito boa tarde, 35627, transfere. 5627, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 190, saída PUCA. Saída PUCA, o 5627, poderia coordenar, quando possível, direto para Aracaju? Aguarde, coordena só. Obrigado. Alerta de um ticket, um bravo passou aqui à nossa direita, dá visual já. Controle, foi o Eco, como é que tá? O que ele tá fazendo era o levantamento aí nesse setor, mantendo 2.500 pés. É. Eco, como é que tá? O senhor então vai curvar à direita, ingressar pela linha do litoral. Até o través de Paripe, através de Paripe, só em curva à direita novamente na proa da rotatória. Eco Mike Tango, mantendo 2.500 inicialmente, ok? Mantendo 2.500, proa de Paripe. Eco Tango, controle? Eco Mike Tango, curva direita, proa de Paripe. Você tem condição de fazer uma curta final da. Uma longa final da 1.0? Ok. Então, curva à direita agora. Até a proa 050, até a proa 50, o Eco Mike Tango, mantém a proa 50 até uma nova proa para final da 17, ok? Proa 50, mantém 2.500. Desce 1.500 pés agora, Eco Mike Tango. 1.500 pés, Eco Mike Tango. Salvador, 5627, solicita final nível 150, por favor. Aguarde, 5627. 27. Autorizado, até o nível 150. Na proa de Aracaju, 5627. Ok, 150, proa de Aracaju, muito obrigado. Centralizado pouso, voo no 807. Até a proa 70, 070. 70, 070. É 200, 2009, 1925 descendo até 3 mil pés, 1013 no ajuste. Ok, descendo agora, 200 nós, 3.013 ajuste, algum 925. Aguarde a cópia. 07, solo aos 01. Vai liberar a próxima direita, chamou o solo em 21 decimal 9. Só que foi por gentileza, o senhor recebeu sinal de aviso de resolução na, no contrato? Não, negativo. E para essa informação, não estava ciente do tráfego que se encontrava na escuta do controle, né? Estava na escuta do controle. Vancouver, Salvador, voo 1075. Acionei a identificação, desse 050, vigilante. 050, está. Santo, está avistando o campo? Afirmativo. Chame torre, 1186, bom pouso. Obrigado, mano. Torre, Salvador, é, como é que está? Já avista. Via Gol 1985? Desce até 2500, inicialmente 2500 pé, e está autorizado a final do ILS X-Bay, o Gol 1985. Certo, 1985. Estou numa base pela direita da 17. Reporte rotatório e avistão, cara. Pode parar. Copy, ok? Alright. Estamos com 07 nada aí. Índia November Alpha na escuta. Confirma intenções do voo local. Estou aqui, tá visão com o campo. Está retornando do campo do Léo. Direto, Parque Ograé, reporte na curta, Guardião 01 agilizando. Vamos, tráfego já 2 milhas, cabeceira 17 na final da 17. E reporte já para prosseguir para pouso no Graé. O vento no 30 graus com 08 nós, Guardião 01, agilizando, por gentileza. Utilizando o centro do Gol, prosseguir com 0, deu quilo que vem ser reporte o centro. Vai reportando o parque do Léo, Guardião 01. Como é que estamos na curta, vai ser atrasado. Mike Tango livre pouso no 7, o vento no 30 graus com 08 nós. Estação de pouso, Eco Mike Tango? Eco Mike Tango, está ciente, livre pouso. O nome é Citax, chama a torre 18602 a bordo. Estou com o carro, quero que erra. Confirme o pad que se encontra. Nada aí. Ok, ciente, o esquilo Zulu, Cairo, mil pés, vai colando 7, curva direita, corredor axé. O transponder 01162, controle 11935, torre 1186. Direita, mil, axé, caixa prego, APP, 6935. Nossa torre 7286 para acionar, meu destaque. 01162 para acionar, é o esquilo Zulu, gravitante. Ciente, bom voo. Salvador é azul 4118. Ciência da informação, Romeu, solicitando 380 para confim. Quem me chamou, Tony? Aprovado, via Pêzulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5050, controle 119, decimal 35. Autorizado 380 para confins e a Upper Zulu 16. A saída é da Euleda Bridge com curva direita, decola da 10. 5050 transponder, 19.35, controle azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Senhor, boa tarde, Xeré 6314. 01, autorizado pouso direto parte do Graé. O vento 120 graus com 09 nós, reporte solo controlado. 120 com 09, vai reportando solo controlado, parte do Graé, Guardião 01. Zulu, aguarde para o táxi. 925, forma tráfego helicóptero, já efetuando pouso pairado no pátio 4. O helicóptero da Polícia Militar não vai interferir com sua aproximação. Vento 120 graus com 09 nós. Tem livre pouso, pista no zero. Está para chatar, mas o 925, pode. Solo 07, guardião 01, boa tarde. Repassará 3 milhas da NO7 Quebec. Filho Zulu, no Pátio 4 tem livre táxi, porte para ingresso na NO7. Vamos a 75 DFA, 2 mil pés sem restrições, ajuste 1013. 2 mil com 1013. Petrolina conforme 340, Peso 20, após DCT, Papatango Lima. Decola 90, primeira esquina na Momo, Flock 5062 ao Transponder, 965. Controle a voz, é Oceaner 6314. Oceaner 6314, posicionamento correto, chame pronto. Reporta aí, 14. Para feedback, acionamento Azul 4118, posição 3. Azul 4118, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Gol no portão ao lado 02, está livre seu feedback, chame para o táxi. Então, após o parqueamento da aeronave da Gol no portão ao lado, está autorizado o feedback de tornamento, coordenando com o pessoal de solo, Azul 4198. Bono 925, Juliette, portão 02. Juliette 02, 925. Salvador, boa tarde. Oxané 6321. Na 6321, aguarde cópia Brasília. Aguardando cópia, você pode me adiantar como vai ser a saída, por favor? Gole transição ofito, Oxané 6321. Gole transição ofito, obrigado. Zulu. Controles do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papa Tango, Whisky, Kilo Zulu. Whisky, Kilo Zulu, boa tarde, suba até 2.500 na Praia de Cairu. Maravilha, senhor. Muitíssimo grato. Copia. O localizador, o voo 1075. 1075, complete com a torre, 1862 é bom pouso. Olhe transição ofício com curva direita, transponder 5065, controle 119, decimal 35. Ok, aprovado então nível 320 para Brasília. Na rota com o plano de voo. A saída vai ser decolando da pista 10, gole, transição ofito, curva direita após, 5065 no transponder, 119.35, frequência de controle, Chané 6321. Chané 6321, cotejamento correto, chame pronto. Portará nessa frequência, pronto, obrigado. Bono 075, tempo autorizado, pistão no 0, vento 130 graus com 09 nós. Edney Bozo, 075. Luiz Salvador, Estado Federal, planeado e pronto. 203, muito grato. Então, boa tarde, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa tarde. O gol 1755, em descida para 160, cruzando 230, gente da informação Quebec. 1755, boa tarde, assim, a identificação desse a 2 mil pés, sem restrições na descida, o ajuste é padrão, 1003.2, Tem condição de manter high speed na descida? Afirmativo, descendo para 2.000 pés, mantendo high speed na descida, livre das restrições, o voo no 755. Gente, graças. Aprovado nível 360, via peso Luma 6. Decola da pista 10, perfil de saída. Só corrigindo, a sua rota via peso Luma 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5072, controle 199, decimal 35. Volta 399, foi autorizada nível 360 para São Paulo, Congonhas. Conforme rota do plano de voo, primeira aerovia, presumo, meia até BHZ, igual da pista 10, com curva direita, a saída da Del, da Eule, da Trini, aciona 5072, com 2735. Volta 399, após a Bravo Hotel Zulu, voa conforme rota do plano de voo. Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Comando, boa tarde, ao Tantra 155, sentido Romeu, na posição 1-1 para Copa. Tantra 155, aguarde cópia, Guarulhos. Solo, Lago 418 para o táxi, alternando o Galeão, com 2 horas de planejamento de autonomia, 92 ao PLB. Pai Azul 4118, alternando o Galeão, 2 horas de planejamento de autonomia, 92 PLB. Já copiei. Táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0113, azul 41118. Táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, azul 41118, grato. Voo no 399, o senhor copiou o solo? Afirmativo, voo no 399, autorizado no 360 para São Paulo, Congonhas, pela rota do plano de voo, a primeira aerolínea, o peso do 16, igual da pista 10, na curva à direita, na saída da El, linha da Pris. Aciona 5072-2935 após BHZ, conforme rota do plano de voo. Bono 399, cotejamento correto, chame pronto, obrigado. Tá 3155, copia. Tá 3155, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruíque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bidev com curva direita. Transponder 5021 no controle 199, decimal 35. Autorizado Guarulhos no 340, pista 10, na curva direita da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev, eu preço 50, controle 1935, transponder 5021, autorizado o preço, me chama na pronta. Tá 3155, ciente, cotejamento correto. Delta Papá Foxtrot, livre acionamento, chame para o táxi. Olá, Salvador, muito boa tarde. Tá 3217, está ciente da informação Romeu, pronto para a Costa. Tá 3217, 1 minuto para a Costa. Aguardando. Salvador, 0975, fica na Fox. Voo 9075, táxi via Alfa, mantém posição de Cidade Juliette. Alfa, mantém Cidade Juliette, voo 1975. Tá 3217, confia. Tá 3217, com fins aprovado nível 360, via peso 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5066, controle 199, decimal 35. Estou autorizado com fins 360. Lá para o Zulu 16, vai decolada 190 com curva direita, da Euleda. Foi direto Bridge, responde 5066, controle 6935. Tá 3217, cotejamento correto, chame pronto. Chamando na remota 12. Solo, Papa Romeu, Serra Romeu Tango. Serra Romeu Tango, confirme prática que se encontra em pista de decolagem. Se encontra no pátio 3, na geral, decolada principal, Serra Romeu Tango. Gente, aguarde cópia, Serra Romeu Tango. Passarelo 2231, número 2 para a cópia, aguarde. Passa mais Juliette, Polo 075. Polo 075, mantém posição antes da Juliette, prevista posição 07, ocupada. Oi, chama Emerald. Prospecto para Vera Cruz, confirma. Afirma, operador reemitida em Vera Cruz. Gente, mantenha as condições visuais. 1000 pés corredor axé. Já pode falar da barra? Reportar a farol da barra, Engenhão Emerald. Controle Salvador Azul 4118 em ascensão para o nível 380, saída da El. Azul 118, boa tarde, contato radar na decolagem, só 380, saída da El. Proa de da presente. Confirma a proa, gente, né? Da El. Ok, pro de da El, da presente do 4118. Romeu Tango já tem a sua autorização, copia? Copia. Serra Romeu Tango, Belo Horizonte, nível 260 aprovado, via Peruíbe 58. Decola da pista 110, perfil de saída da Eulinda, após direto Sagaz, com curva direita. Transponder 5041, no controle 199.35. 260 autorizado para Belo Horizonte. Peru 58, decola da 10, saída da Eulinda. É, após pro de Sagaz, o transponder 5041, no controle 11935, Serra Romeu Tango. Serra Romeu Tango, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Chamará para o táxi, tá? Paulo Papá, Rodrigo Delta, Papá Costa, Papá Militar, chorou para o táxi, está com o meu 37, motor 23 horas, Rodrigo Delta. Delta Papá Foxtrot, ajuste no 0113, táxi via Pátio Militar, para o cruzamento da 1028, chame a torre no 186, mantendo a posição no hotel. Para a posição no hotel, cruzamento 1028, Papá Foxtrot. Solo, voo 1077. Voo 1077, número 2 para a cópia, aguarde informação em curso, Romeu. Passaredo 2231, copia. Passaredo 2231. Aprovado Sierra Novembro e Bravo Romeu, Barreiras 340. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, com curva esquerda, após boa direto Albo, DCT Dedó, DCT Zambi, DCT Iupu. Transponder 5102, controle 119.35. 80, varão 60. Passare 12 a 3, no cotejamento correto, chame pronto. O 1077, copia. Copia o 1077. Voo 1077, Galeão, aprovado nível 360. Via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golfo Romeu, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Decola da pista 10, perfil de saída da Eulida Bidev, com curva direita, transponder 5076, controle 119.35. Afirmativo de imediato. Ok, montar livre ingresso, reporte ao 0110, pronto, decolagem, dando para o Fox. Quarta na Fox. Meia, Grupo, Apesu 14, Tocinho, decola da pista 10, Dael, Bidev, não, Dael, Lida, Bidev, 5076, 1119, decimal, 35. Voo 077, cotejamento.